trazíamos ovelhas que não estavam leite lá no, numa quinta, a pé do Rio Ceia, na pé da quinta da Baleia. Pronto, e eu todo outro dia lá ia vê-las e trazia comida para as leite. Um dia, quando não vinha no liga de manhã, que elas já estavam com as ovelhas. Portanto, lá se vê, encontrou outras. E quantas ovelhas é que foram atacadas? Eram duas. Assim, feridas estavam mais, mas mortas estavam duas. Então estavam várias ovelhas feridas e duas mortas. Sim, sim.